Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos e que tenhamos todos um excelente ano que já começou há 15 dias atrás, não é assim? E nós pensamos que nesses dias que se passaram até agora, nós ainda não fizemos nada do ano novo. Muitas pessoas dizem até que o ano vai começar, né, a partir do carnaval, porque essa é uma ideia corrente que nós temos aqui no Brasil. É assim que as coisas começam a funcionar na sociedade depois dessa festividade popular. Outros pensam que para começar bem o ano você tem que ter um projeto, uma ideia para realizar nesse ano. Na verdade, todas as realizações desse ano, elas já vêm sendo elaboradas mesmo antes do outro ano terminar. Tudo que nós vamos poder fazer neste novo ano será resultado do que nós estamos fazendo nos anos precedentes de nossa vida. Aquilo que nós temos cultivado, aquilo que nós temos pensado diariamente ao longo de nossa vida, de uma certa forma, nos fez chegar até aqui. E se nós continuarmos falando, fazendo, pensando o que temos feito até então, nós continuaremos com a vida muito provavelmente parecida com o que ela foi até agora. Isso é algo que já foi pressentido, já foi sentido e constatado pela humanidade em todas as épocas. Nós somos sempre o resultado daquilo que nós estamos buscando na nossa vida. E nós temos a felicidade de ter a confirmação por parte da mensagem de Jesus, depois no século XIX, por parte da mensagem dos Espíritos Superiores, de que nós somos aquilo que nós desejamos e o que nós pensamos diariamente. Então, para começar bem um novo ano, cabe-nos repensar o que nós temos cultivado em nós. Sem culpa, sem aquela autocrítica destrutiva que muitos fazem de pensar assim: a minha vida ela é ruim porque eu sempre pensei mal, sempre desejei o errado, então ela nunca vai ter conserto. Porque nós temos essa tendência muito ainda imperfeita de fazer julgamentos muito severos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Nós desacreditamos de um potencial maravilhoso que o ser humano tem, que é o da renovação, que é o da transformação, que é o do crescimento interior. Nós, na doutrina espírita, nós admitimos que nós fomos criados simples, ignorantes e imperfeitos, porém perfectíveis, capazes de sermos perfeitos. E cremos nisso com base naquilo que os Espíritos ensinaram, mas também com base no que Jesus ensinou. Jesus, numa certa ocasião, ele disse para as pessoas: sejam perfeitos como é o Pai Celestial. Para as pessoas daquele tempo, eles não conseguiam entender que a perfeição de Deus nós nunca atingiríamos. Mas Jesus precisava dar um modelo para eles. Então ele diz: sejam perfeitos, busquem aprimorar-se, busquem modificar-se. Por isso que Jesus tinha tanto entendimento, tanta aceitação com as pessoas que erravam por ignorância. Por isso que em cada episódio do Evangelho, e ali nós vamos identificar passagens muito consoladoras e muito motivadoras para a nossa vida, porque Jesus ele tinha uma tendência de aceitação do ser humano com todas as suas imperfeições, todos os seus erros. Por quê? Ele sabia que aquelas pessoas um dia dariam o seu melhor. Por isso que ele acolhia as pessoas que por ignorância erravam. Por isso que o julgamento dele com essas pessoas não era tão severo. Até quando ele parece ser mais severo no Evangelho, quando ele se dirige aos fariseus, aos escribas, que eram as pessoas mais cultas na sociedade judaica da época, ele é severo, mas no sentido de chamar-lhes à consciência, de acordá-los, porque eles tinham conhecimento de partes preciosas da lei de Moisés. Porque embora na lei de Moisés, nos ensinamentos tradicionais daquele povo, existissem muitas coisas que são ultrapassadas, hoje para nós, ali existiam lições sublimes, e que eles poderiam ter aproveitado melhor, mas não aproveitaram. Então Jesus, como ele sabia que essas pessoas sabiam o que era o certo, ele chamava de forma severa. Mas até ali era um ato de amor, era um ato de tolerância, era um ato de aceitação daquelas pessoas tão difíceis. Tanto é que quando algum desses mais cultos procuravam Jesus e tentavam conversar com ele, Jesus também tentava despertar-lhes, também tentava fazê-los acordar para as realidades maiores da vida. Então nós temos que ter essa forma de julgamento com os nossos próprios erros, com as escolhas que nós fizemos até hoje e que nos trouxeram até aqui. Então nós sabemos, já por uma longa experiência de vida que nós temos, por um longo aprendizado que todos nós tivemos assimilando tantas lições, porque as lições mais valiosas, elas vêm da experiência. O conhecimento adquirido nos livros, nos cursos, nas diferentes formas de aprendizagem é importante. Mas o que realmente nós carregamos é o que nós aprendemos da experiência, do que nós vivenciamos. Então nós temos uma bagagem já de conhecimento grande e nós temos que mobilizar esse conhecimento a nosso favor. Um conhecimento que nós, felizmente, na doutrina espírita temos, então, é: somos perfectíveis. Somos seres criados para sermos melhores. Melhor em que sentido? De numa vida a gente alcançar o máximo da potencialidade humana? Não. Mas sermos um pouquinho melhor a cada fase da nossa vida. Não diríamos a cada dia, porque nós percebemos pela experiência que a cada dia dizer que nós não vamos fazer determinado ato, que nós já sabemos que não é legal, que não é muito bom, nós não conseguimos mudar. Porque existe uma característica do nosso ser, que é o do condicionamento. De tanto falar, pensar e agir de uma determinada maneira, nós agimos como que num piloto automático. Respondemos às situações da vida de uma forma instintiva, automática. Alguns são instintos mesmo, instinto de sobrevivência. É algo que nós herdamos de um passado muito remoto, que trazemos dentro de nós. E superá-los realmente é muito difícil. Outros são condicionamentos que nós adquirimos pelos hábitos, pelos costumes. Por exemplo, falar das outras pessoas. Nós falamos normalmente, emitimos opiniões normalmente sobre a vida do outro, criticando, censurando, julgando e condenando, porque nós estamos, de uma certa forma, habituados. É algo comum. Isso é algo que se generaliza entre as pessoas, entre as sociedades. Ao longo do tempo nós aprendemos a ficar falando das pessoas. É algo que se pode aprender, se pode desenvolver uma habilidade contrária, não mais falar de coisas que nós não conhecemos? Sim. E o processo de mudança dessa característica começa do reconhecimento do quanto isso pode ser negativo para nós e para outra pessoa, para as pessoas que nos ouvem. E aí vale a ideia de que, se nós aprendemos por que isso é negativo, nós passamos a refletir, e aí vem uma segunda etapa de mudança, que é desejar, que é querer, que é buscar. Jesus nos ensinou isso. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que buscar. E nós só vamos buscar a partir do momento que nós realmente queremos. E aí não basta apenas ficar nesse querer. É necessário que nós façamos algo para isso, que nós nos esforcemos, que nós meditemos, e a cada vez que nós constatamos o nosso erro, seja esse que eu dei como exemplo do falar ou qualquer outro, é refletirmos. Eu agi assim, mas eu sou consciente de que isto ou que isso é errado, eu não posso agir assim. E a cada vez que nós refletimos, sem aquela autocrítica destrutiva, de dizer, eu nunca vou conseguir. Porque tudo que nós afirmamos, de uma certa forma, tem, até um certo limite, o poder de acontecer. Tudo que eu fico indicando que é assim, nunca vai mudar, eu estou afirmando positivamente. E nós somos sensíveis às nossas próprias afirmações. Por isso que nós não podemos ficar repetindo que nós somos muito imperfeitos, que nós somos espíritos muito endividados. Já sabemos. Mas vamos focar naquilo que é o mais importante. Nós somos seres em evolução, espíritos em evolução. Vamos pensar positivamente e nós teremos resultados. Por quê? À medida que nós pensamos positivamente sobre nós, nós estamos atraindo os pensamentos benéficos que existem produzidos por mentes em todo o universo. Porque nós criamos ligações mentais com aqueles que pensam como nós pensamos, com aqueles que idealizam o bem quando nós pensamos o bem. Por isso que nós vemos que a nossa vida, às vezes, ela é muito triste, ela é muito limitada, parece que as coisas não fluem. Por quê? Nós carregamos tantas ideias negativas sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a sociedade, sobre o nosso destino, sobre as pessoas que nós convivemos, e nós criamos ligações com pensamentos dessa natureza, de pessoas que convivem com a gente e de espíritos que também são pessoas, porém, fora do corpo, que também pensam assim. Então, para a gente produzir qualquer mudança em nossa vida, nós temos que produzir essas mudanças interiores. Nós temos que mudar a nossa forma de ver a vida, nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de conceber quem nós somos, essa forma de dizer o que nós somos. Precisamos reformular esses pensamentos. E precisamos, sobretudo, acreditar que isso é possível. Porque não adianta a gente dizer, eu sou um espírito em perfeição, mas lá no íntimo eu não acredito nisso. Ou eu sou um espírito que está a caminho da perfeição. Se lá no íntimo eu não acredito isso, se eu não acredito isso em relação ao meu irmão, eu não consigo mudar nada. É aí que entra o poder da fé. O poder de você acreditar em algo e seguir aquilo todos os dias. E você realmente buscar a cada dia materializar aquilo na sua vida. De que forma? A partir do pensamento e a partir das atitudes. Agir com as pessoas acreditando que elas são capazes de renovar-se. Agir com a gente mesmo acreditando que nós somos capazes de nos renovar. Essas ideias, elas têm o poder de mudar a nossa vida. Elas têm a condição de realmente nos transformar. Porque o espírito, ele é essencialmente resultado do que ele pensa, do que ele deseja, do que ele ambiciona, do que ele cria mentalmente. Por isso que nós podemos dizer que nós temos a vida que nós procuramos até hoje. E isso não é para colocar sobre ninguém a culpa. Não é para colocar sobre ninguém uma ideia negativa sobre si mesmo. Até então nós não sabíamos. Nós éramos simples e ignorantes. E por misericórdia divina, nós recebemos muitas coisas boas, muitas coisas positivas, muitos estímulos positivos. Nós recebemos poucas coisas por mérito, verdadeiramente. Na maior parte, tudo que estiver nos beneficiando a vida é por acréscimo da misericórdia divina. É porque Deus sabe que nós podemos ser melhores. Se nós não pudéssemos, nós já teríamos sido extintos na evolução. Porque Ele não criaria nada para dar errado. Durante muito tempo, nós cultivamos ideias religiosas de achar que no mundo existia uma desordem nos planos divinos. Porque alguém foi lá e atrapalhou o que Deus tinha idealizado. E é um pensamento até muito limitador do poder de Deus. Imaginar que ele pudesse ter feito algo para dar errado. Um ser, o mundo, a espécie humana. Não. Tudo que Deus fez, fez para dar certo. Veja a natureza, a capacidade que os seres vivos têm de renovação, de transformação, de evolução, de sobrevivência. Acontece uma tragédia na natureza, ela tem um poder de se restabelecer, de florescer novamente. Ainda que uma espécie se extinga naturalmente ou provocada pelo homem, outras ocupam aquele espaço. E a natureza tem um poder incrível de transformação e renovação. E se vermos a história, ou estudarmos a história da humanidade, nós vamos ver que o homem também tem um poder incrível de superação. Existiram epidemias que poderiam ter dizimado a humanidade, mas ele tem uma força interna que garante a sua vida. Existiram grandes guerras que dizimaram povos, mas outros floresceram. Então a humanidade também tem uma força poderosíssima fazendo ela evoluir, fazendo ela crescer. Essas ideias nós devemos lembrar para lembrar disso. Nós somos parte de uma obra que ela não está em desarmonia. Ela não há interferências atrapalhando a evolução humana. Tudo o que acontece, e aqui alguém poderia me trazer muitos exemplos dessa desordem que nós vemos no nosso país e fora. Mas tudo isso está sob controle. Tudo isso está muito bem controlado. Há mentes inteligentíssimas, de espíritos evoluidíssimos, sob a liderança de Jesus, pensando em toda essa complexidade da nossa condição humana, pensando em tudo o que se passa nesse planeta. Não há absolutamente nada das ações humanas que fuja do controle dessas grandes mentes. E o que eles sonham e idealizam para o mundo é espetacular. É algo que nós não conseguimos ainda nem perceber. A melhor das nossas sociedades ainda não é o sonho dessas mentes para a humanidade. Só que por que eles não podem apressar toda essa transformação no mundo? Porque nós ainda somos necessitados das experiências que nós temos hoje. E não é um discurso conformista isso. Nós podemos perceber isso pela nossa própria vivência. Quando nós temos algumas facilidades na vida, o quanto nós nos distanciamos de compromissos, de responsabilidades, de deveres, e acabamos deixando de lado aquilo que nos compete realizar, porque ficamos iludidos com o bem-estar que essas facilidades trazem e nós não fazemos aquilo que podemos. Hoje a humanidade não pode ter a sua vida 100% melhorada. Não há como mudar isso. Muitos de nós necessitamos ainda das experiências desafiadoras que nós enfrentamos no dia a dia. Nós ainda precisamos da doença, da dificuldade material ou da facilidade material, que também é uma prova. E também precisamos da saúde, porque ela também pode ser uma prova. Há pessoas que têm saúde, vigor, disposição e utilizam isso de uma forma desequilibrada. Então nós precisamos ainda dessas experiências contrastantes, conflitantes, porque todas elas vão moldando o nosso ser. Nós não seríamos o que nós somos hoje se não fossem os impedimentos que nós enfrentamos na vida. Desde que nós nascemos até desencarnarmos, nós enfrentamos problemas diariamente. Mas nós só somos capazes hoje de idealizar, criar, mudar o mundo, produzir obras notáveis, porque nós passamos por situações desafiadoras. E é da natureza humana precisar dos desafios. Então aquilo que nós chamamos de dor, de sofrimento, de prova, de expiação, na verdade é desafio. Na verdade é treinamento. Na verdade é algo para fazer a gente desenvolver esse potencial todo que nós temos. Para nós sermos aqueles deuses que Jesus disse que nós éramos. Vós sois deuses. Ele não estava dizendo que nós éramos o Criador Supremo, mas nós temos um potencial que o dia que nós chegarmos a Ele, nós faremos coisas incríveis, como Jesus fez. Porque Ele é o primeiro homem dessa humanidade futura que um dia habitará esse planeta. Ele veio mostrar que a natureza humana é a da bondade, é a do amor, é a do perdão, é das realizações incríveis de mudar a matéria, de curar, de restabelecer, de transformar. Ele veio mostrar essa natureza humana. E ele disse que tudo o que ele fazia, os seus discípulos poderiam fazer. Ou seja, aqueles que buscassem se espelhar nele, um dia alcançaria aquele poder. Então ele é o primeiro habitante da Terra do futuro. É como se ele fosse um viajante do tempo. Ele veio mostrar o potencial que a humanidade tem. Por isso que o Evangelho, ele é repleto de mensagens de amor, de tolerância. Porque para a gente alcançar essa condição suprema, nós temos que passar por esse desenvolvimento interior, essa transformação, essa capacidade de amar. Porque é o amor que é a grande força que coordena tudo no universo, que une tudo, que aproxima, que transforma, que faz a vida florescer. Porque o amor é o sentimento que nos liga ao Deus Criador, ao Pai, aquele que provê tudo. Por isso que dentro de um novo período de vida, que nós, pelas nossas condições materiais, necessitamos desse condicionamento, né? De períodos começando em semanas, anos, meses, nós precisamos desse condicionamento. Então, a cada período que nós vamos iniciando de vida, nós temos que formular esses propósitos, temos que criar essas ideias dentro de nós, temos que idealizar e sonhar com isso, porque é do sonho que vem as realizações. É daquele momento que nós concebemos que algo é possível, que ele começa a se concretizar. Porque enquanto cultivamos negativas, enquanto colocamos dentro de nós ideias pessimistas em relação a nós e ao outro, nós bloqueamos toda essa força criadora que nós podemos ter. Nós estamos fora da sintonia com essas mentes admiráveis que governam esse planeta, lideradas por Jesus. Por isso que nós precisamos, no dia a dia, alimentar a fé, a esperança, através de hábitos simples, mas que são poderosos e mudam as nossas condições num dia. Começar o dia com uma prece. Prece de agradecimento pela vida, por tudo que nós temos recebido, pelas oportunidades, até mesmo do sofrimento. Porque já sabemos que elas não são castigo, elas não são punições, elas são possibilidades de fazer aflorar em nós uma força que nós não conhecíamos ainda. Então, iniciar o dia com agradecimento, realmente por gratidão por estarmos vivendo neste mundo. Mesmo que nós tenhamos uma doença que é dita incurável, ela é incurável temporariamente. Pode ser que amanhã descubram a cura dessa doença. E ainda que não descubram e nós venhamos a desencarnar por causa dessa doença, nós ainda temos a vida espiritual para continuar. Então, nós vamos agradecer por essa condição também, de sermos seres infinitos. Porque essa é a nossa natureza também. Somos perfectíveis, porque estamos em evolução, somos seres infinitos, e somos seres que carregamos o germe de todos esses potenciais. Toda possibilidade de realização do Espírito, ela já existe dentro de nós. É que nós ainda não desenvolvemos. São como sementes de uma árvore frondosa. Elas ainda não tiveram oportunidade de germinar e crescer. Então nós somos esses seres. Então começar o dia concebendo esses pensamentos positivos. Lembrando que a cada vez que nós pensamos positivamente, a nossa mente se liga a seres como nós, que estão em evolução, mas que estão mais adiantados. E eles virão a nos auxiliar. Eles irão, em nome de Deus, nos ajudar também quando nós pedimos o auxílio deles. Talvez seja mais fácil para nós lembrarmos de uma dessas personalidades marcantes da história. Eu, pessoalmente, gosto muito de lembrar da figura de Bezerra de Menezes. Alguém já vai gostar muito de lembrar da figura do próprio Chico. Outro vai lembrar da figura de Maria, mãe de Jesus. Outros vão lembrar de Jesus. O importante é que nós lembremos do que essas pessoas representam. Elas representam o quê? Seres que atingiram o patamar que um dia nós atingiremos. Elas representam seres amorosos, generosos, benéficos, benevolentes, que um dia nós também seremos. E à medida que nós vamos refletindo nesses exemplos, e essa é uma das práticas simples e que também transforma a vida, conhecer essas vidas humanas notáveis, extraordinárias, porque elas também nos inspiram. Nós somos seres que seguimos modelos, nós reproduzimos comportamentos. Os mais poderosos são do nosso grupo familiar. Tanto é que as crianças reproduzem tudo o que nós fazemos. Então, quando nós tivermos a oportunidade de conhecer a vida desses seres notáveis, que atingiram esses níveis maiores da experiência humana, ou se nós tivermos a bênção de conviver com pessoas que talvez não sejam tão notáveis, mas já tenham grandes virtudes, ali é uma oportunidade também de fazermos melhor a nossa vida, observando, identificando o que essas pessoas, às vezes muito simples, porque elas não têm um linguajar muito sofisticado, não são pessoas que têm conhecimentos teóricos muito profundos, mas trazem uma experiência de vida, que é o verdadeiro conhecimento, muito grande. E aí nós podemos aprender com elas também, usá-las como exemplos positivos para a nossa vida. As oportunidades de transformação nós vamos descobrindo a cada dia. E aí você me diria, mas e as pessoas difíceis que eu vou encontrar nesse dia? Como eu vou lidar com elas? Porque vai acabar as férias e vou ter que voltar a conviver com o meu chefe, que é alguém insuportável. Ou vou ter que lidar com aquela pessoa que é muito difícil no meu trabalho. Ou quando eu volto para minha casa, tenho lá aquele grande desafio. Nós temos que pensar que essas pessoas são como nós também. Espíritos que também podem dar o melhor de si. Podem também crescer muito. Estão em evolução. É que temporariamente, eles são enfermos. São enfermos da alma, da mente, do coração. E assim como nós entendemos, aceitamos e ajudamos um enfermo do corpo, de alguma parte do corpo que adoeceu, as pessoas que adoeceram nos seus sentimentos, nós também vamos aceitá-las, vamos ampará-las e vamos pensar se o que elas nos endereçam de alguma forma pode contribuir para a nossa evolução. Porque realmente nós podemos abandonar o convívio difícil, nós podemos combater aquela pessoa difícil, mas o que a gente realmente tira de positivo dessas experiências? Lembre-se de todos os conflitos, todas as brigas, de todos os momentos que você atacou alguém. Ficou algo realmente positivo? De todos os embates, discussões que nós já fizemos com pessoas em que ele sai ferido e nós também. Ficou algo realmente bom? Muitas vezes nós vamos constatar que nós saímos muito feridos desses embates, desses conflitos. Então, não é o melhor caminho nós nos degladiarmos, nós combatermos. Não é a melhor opção, embora nem sempre a gente consiga ter outra. Por instinto, por impulso, a gente acaba fazendo o quê? Entrando em conflito com as pessoas. Por isso que Jesus disse, né? Se alguém quiser algo seu, dê outra coisa. Se alguém te bater numa face, dê a outra também. Se alguém quiser dar alguns passos com você, dá outros tantos passos com essa pessoa. Ele estava dizendo que não adianta a gente entrar nos conflitos, nesses combates, nesses duelos. Que na maioria das vezes nós nos preparamos mentalmente para eles. E aí criamos a predisposição ao conflito. Porque nós já ficamos alimentando raiva, ressentimento, mágoas, e aquilo vai criando em nós algo que nos distancia do outro, que esfria a relação com o outro, que predispõe à discussão, porque não conseguimos verdadeiramente perdoar a pessoa, porque ficamos revivendo os conflitos, as mágoas continuamente. Então, uma forma de transformar a vida também é superar essas mágoas, esses desentendimentos, esses distanciamentos que nós criamos com as pessoas. Não quer dizer que nós vamos esquecer para sempre, mas nós vamos esquecer provisoriamente o que as pessoas nos fazem ou fizeram. Vamos dar uma nova oportunidade a cada dia. Dizer que perdoar é esquecer completamente é negar um atributo do espírito, que é a memória, que é a capacidade de acumular experiência e guardá-las. Nós não devemos necessariamente esquecer as coisas, mas devemos ressignificá-las, dar um novo significado para aquela experiência negativa que nós tivemos. Mudar em nós o conceito de que aquilo não foi algo para nos prejudicar, que não foi algo para nos deter a evolução. Pelo contrário, foi uma oportunidade de fazer surgir em nós uma nova força, uma nova capacidade, uma nova condição humana, a de ser capaz de entender a imperfeição do outro, as suas limitações, as suas dificuldades, de reconhecer que nós somos, muitas vezes, os desencadeadores dos conflitos. Porque observem, na maior parte das vezes que nós analisamos os conflitos que nós temos com os outros, nós sempre apontamos que o outro é o responsável por aquele conflito. Não é algo estranho que somente as pessoas estejam erradas e nós sempre certos? Nós temos que ter essa dúvida também quando nós apontamos que o conflito foi originado pela outra pessoa. Nós temos que refletir seriamente: qual a minha parcela de responsabilidade? Isso porque, quando nós conversamos com as pessoas, nós percebemos, todo mundo está sempre apontando a outra pessoa como a causa do problema. Afinal de contas, cadê o culpado se ninguém assume que é você mesmo? Então nós precisamos começar a pensar, será que não somos nós os desencadeadores dos conflitos? Talvez é a nossa mania de falar demais, criticar demais, sugerir demais, porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de sugestão que endereçamos a alguém, é uma crítica dizendo, ó, você faz, está errado, o que eu penso é o melhor. Por isso que antes de propor a mudança na vida de alguém, nós precisamos essencialmente fazer isso em nós. Porque é aí que nós estaremos criando realmente uma capacidade de renovação. Porque quando nós reformulamos as ideias em nós, quando nós revemos as atitudes, quando nós mudamos o nosso comportamento, é aí que a vida começa a mudar. E não quando as pessoas mudam. As pessoas têm pouco poder e pouca influência sobre a nossa vida a partir do momento que nós somos os responsáveis pela nossa vida. A partir do momento que nós decidimos que nós seremos felizes. As pessoas podem criar situações desequilibrantes que nos tirem a paz, que nos façam pensar infelizes. Mas se nós estamos determinados a cuidar da nossa vida, a cuidar da nossa felicidade, as pessoas podem muito pouco sobre ela. Na verdade, o ser que tem maior poder sobre nós mesmos, somos nós mesmos. Além de Deus, é óbvio que estamos submetidos às suas leis. Mas nós somos senhores da nossa vida. E nós somos senhores da nossa vida a partir do momento que nós reformulamos as nossas ideias. A partir do momento que nós passamos a ver o outro de forma diferente. Um médico, quando está atendendo ali um paciente que está muito perturbado pela doença, ele não toma para si as ofensas se o paciente ficar nervoso, xingar, porque ele é capaz de entender. Ele está sofrendo por causa daquilo, então não é comigo o problema. A maioria das vezes nós achamos que o que as pessoas estão fazendo é contra nós, mas na verdade é contra elas mesmas. É que nós acreditamos, por uma série de situações, pela forma como nós somos educados, pelas ideias que nós cultivamos, por tudo que nós vivemos, que os outros estão sempre fazendo algo em relação a nós. Mas no fundo, todos os seres humanos estão buscando a mesma coisa: ser felizes, encontrar a paz, a felicidade, a alegria, cada um ao seu modo. E cada um agindo de forma descoordenada. Quando nós começamos a conhecer e entender as leis da vida e perceber como se busca realmente a felicidade individual, nós começamos a nos desviar dos conflitos que as outras pessoas criam. E nós já não somos mais atingidos por eles. Quando nós passamos a reconhecer as pessoas nas suas condições verdadeiras, espíritos imperfeitos, em evolução, assim como nós mesmos, que hoje estão enganados, mas um dia acordarão para as realidades maiores da vida. E aí nós passamos a ter uma segurança maior. Tiramos esse poder que atribuímos às outras pessoas de nos fazerem infelizes. É lógico que há situações, nós estamos atrelados a pessoas muito difíceis. Mas felizmente nós sabemos que isso não é ao acaso, isso não é um descuido divino. Essas pessoas foram trazidas à nossa experiência, porque são as pessoas mais importantes hoje para a nossa evolução. Por isso que nós temos que tentar encontrar uma forma de entendê-las ainda mais, ainda maior, com mais amor, com mais renúncia. Porque é fácil fugir da pessoa difícil, se abandona, vai embora. Mas observe, nós encontramos pessoas iguais ao longo do caminho. Nós vamos encontrar ali novas e novas experiências. Se não for aquela mesma pessoa que retorna à nossa vida. Por quê? Cada dificuldade que você abandona, ela continua sendo sua. Por isso que o melhor é a gente enfrentar agora o problema. Temos o lar desafiador, o lar difícil? Tem aquela pessoa que é um desafio para a nossa convivência diária? Vamos amá-lo ainda mais. Vamos perdoá-lo ainda mais. Vamos compreender essa pessoa ainda mais. É a forma melhor de solução dos conflitos. Às vezes, tem situações que nós temos sim que nos ausentar dessas pessoas. Temos que deixar a convivência delas. Porque nós já estamos adoecendo, nós já estamos muito frágeis. E às vezes é bom até dar um tempo. Mas lembre-se disso. Um dia a vida reconduzirá essa pessoa até você. Seja nesta vida, seja na vida futura. Se nós ainda temos força, vamos tentar mudar isso agora. Porque tudo que nós adiamos para o futuro acaba sendo uma carga maior. Acaba nos cobrando ainda mais. Então, se nós percebemos que podemos superar uma situação difícil, vamos lutar, não vamos desistir de nada. É assim que nós vamos, pouco a pouco, mudando a nossa realidade espiritual. Não existem feitos extraordinários. Não existe algo mágico que você faça e transforme a sua vida. Não existe. Não existe uma fórmula que, uma vez cumprida, assim, passo a passo, como uma receita de bolo, transforma as coisas. Transforma a vida de alguém radicalmente. mesmo aquelas passagens do Evangelho que muitos levantam dizendo, ah, mas Paulo mudou totalmente porque Jesus falou com ele lá no caminho de Damasco, e aí ele era outra pessoa. Ele tinha uma carga de sofrimento e de experiência, que a aparição de Jesus foi só um gatilho, que disparou todas as experiências dele, que fez transformar. Talvez nós tenhamos algo que ainda não percebemos na vida, que seja esse gatilho, que produza uma transformação. Às vezes é essa dor que está nos visitando hoje. É esse sofrimento que nós estamos hoje combatendo de uma forma negativa. Criticando, censurando, reclamando, atribuindo a responsabilidade aos outros. Talvez nós percebamos a mudança que ele possa produzir em nossa vida a partir do momento que a gente reconheça essa questão simples que aprendemos com os espíritos superiores. Tudo é consequência das nossas ações, tudo. Tudo é resultado do que desencadeamos nas outras vidas. Era por isso que Jesus, quando alguém passava e ele conseguia naquele momento libertar a pessoa de uma doença ou salvar a vida dela, por isso que Jesus falava, olha, vá e não peques mais. Jesus foi o primeiro a falar de lei de ação e reação publicamente. Ele deixou muito claro que aquilo que as pessoas traziam como sofrimento para ele curar era o resultado do que eles tinham feito. Eram as escolhas que eles tinham tido na vida. Então, quando a gente aceitar isso de forma mais serena, mais tranquila, talvez a gente consiga fazer com que essas experiências difíceis nos transformem mais rapidamente. Porque é óbvio, é mais fácil falar, ah, alguém fez uma macumba para mim, por isso que hoje eu estou na vida desse jeito. Ah, foi a maldição que fulano me atribuiu. Ah, é porque eu sou herdeiro do pecado original. Ah, é porque meu pai e minha mãe não me ofereceram melhor. É fácil para a gente ficar atribuindo a responsabilidade do que nós somos aos outros. Mas e a nossa responsabilidade? Que Deus seria esse que desse às pessoas mais poder sobre a nossa vida do que nós mesmos? Onde estaria a possibilidade de sermos seres que se transformam e transformam o seu mundo? Na verdade, o ser que pode fazer o maior bem a nós mesmos somos nós mesmos, e que pode produzir o maior mal somos nós mesmos. Porque no final das contas, escolher entre o caminho A ou B, somos nós, não é mais ninguém. As pessoas podem nos endereçar antipatia, inimizade, mas escolher ter antipatia, inimizade ou perdão é uma escolha nossa. Vamos pegar como exemplo o Chico, que foi alguém que recebeu muita incompreensão, apesar de toda a bondade que ele tinha. Quais foram as escolhas que ele fez? Foram essas, de perdoar, de desculpar e seguir adiante. Mas aí a gente diria, mas o Chico é o Chico, Antenor. Mas veja, ele é um ser humano. Ele veio para nós como exemplo. Se dá exemplo para aquele que pode seguir. Jesus é o grande exemplo da humanidade, mas exemplo vem para aqueles que podem seguir. Por isso que Jesus disse, eu posso fazer, se vocês podem fazer tudo o que eu faço. Nós podemos em algum tempo fazer tudo como o Chico fez? Podemos, em algum tempo, hein? Talvez daqui a algumas encarnações, mas nós poderemos. Mas hoje, nós podemos pegar alguns desses poucos exemplos e mudar a nossa vida, dessas vidas notáveis? Podemos. Sempre há algo que nós vamos poder fazer desses grandes exemplos da vida. Nós não vamos conseguir segui-los completamente, mas algo da experiência deles nós conseguiremos reproduzir. E nós temos que acreditar que somos capazes. Nós temos que botar fé de que nós somos capazes, sim, de fazer o bem. E temos que acreditar que as pessoas são também capazes do bem. Porque é isso que nos modifica. É a fé, é a confiança, é a esperança. Né? Por que os Espíritos disseram que a fé é a mãe da esperança e da caridade? É porque quando você acredita que realmente algo é possível, é aí que você acredita que vale a pena esperar dias melhores. É aí que você acredita que vale a pena fazer o bem. Então nós não podemos duvidar nenhum momento. Temos que fortalecer em nós a fé. Então, junto com aquela oração diária, junto com as outras exposições que nós vamos tendo, nós temos que buscar diariamente alimentar a nossa fé. E a fé se alimenta, sobretudo, do nosso conhecimento e da nossa experiência. Então, precisamos estudar mais, ler mais e viver mais intensamente a vida. A cada experiência, encará-la de boa vontade, pensando: que lição eu tenho a aprender hoje no meu lugar de trabalho? Que lição eu tenho que aprender hoje com a minha família? Que lição hoje eu tenho que aprender ali na rua, a caminho do meu compromisso? O que eu preciso hoje descobrir sobre a vida? Porque parece que a nossa experiência, ela é uma sucessão de dias que não tem nada marcante, que não tem nada significativo. Mas cada dia é valiosíssimo na evolução do espírito. Cada dia é o dia que você está acumulando algo. Por isso que nós somos o que somos hoje, porque acumulamos ao longo da vida inúmeras experiências, dia após dia. Os pensamentos que cultivamos, as ideias que nós espalhamos com as nossas palavras, aquilo tudo é construção, é elemento de construção. Então, se hoje nós começarmos a mudar isso que nós produzimos diariamente, nós veremos dentro de algum tempo a nossa vida transformada. Nós veremos em algum momento a nossa vida renovada. Então, pensar que cada dia é um dia novo de experiência, é uma oportunidade de crescimento. Não pensar que os dias serão como sempre foram passados. Porque esse também é um pensamento negativo, é um pensamento limitador da nossa realização. A gente achar que a gente está preso diariamente sem possibilidade de fazer nada de bom para nós. Tem pessoas que pensam assim: eu não posso viajar, eu não posso comprar isso, eu não posso mudar daqui, eu não posso fazer isso, achando que a vida se limita como realização apenas isso, e não. O momento de carinho, o momento de ternura, o momento de companheirismo, o momento de solidariedade, o momento de reflexão profunda, o momento de uma prece. Tudo isso é elemento constituidor da vida. É elemento que vai nos produzindo mudanças. E um dia a gente cultiva isso tanto que a gente fica até surpreso de pensar: mas eu cheguei até aqui, como foi possível? Tantos entraves, tantos impedimentos, tantas lutas, e hoje eu estou aqui. Porque é o resultado desse cultivo de algo que parece inexpressivo, mas são os maiores valores da vida. Porque esses momentos que nós oferecemos o nosso melhor na vida, é efetivamente o que nós vamos levar para outra vida. A casa, as experiências que você teve aqui, o dinheiro no banco, os seus objetos, tudo vai ficar nesse mundo. E daqui a mais ou menos 4,5 bilhões de anos, vai ser tudo destruído que é material. Mas essas experiências diárias, de afeto, de carinho, de amizade, de companheirismo, de trabalho, de inteligência, tudo isso que nós vamos criando, que é da nossa ação diária, é o nosso patrimônio imortal. É o que vai nos elevar a essa condição de espíritos puros, de espíritos superiores. Então, hoje, nós temos grandes possibilidades na vida. Vou falar de inúmeros problemas neste ano. Problemas na economia, na política, de segurança, problemas internacionais. Mas nós estaremos seguros. Porque quem governa esse mundo é aquele que é um com Deus. Porque está ligado diretamente às leis divinas e entende o pensamento divino. E o bem que se produz nesse planeta é algo extraordinário. Existem muitas pessoas produzindo o atraso, o desequilíbrio, a dor e o sofrimento, mas o número de seres voltados ao bem é muito maior. Muitos ainda hesitam por não acreditarem nessas ideias que nós estamos hoje falando. Mas quando eles acreditarem, eles são uma força poderosa de renovação do mundo. Por isso que cabe a cada um de nós levarmos essa mensagem no nosso dia a dia. Não como pregação religiosa, porque isso pouco repercute no coração alheio. Mas como exemplo dessas ideias que nós acreditamos, dessas ideias que permeiam esse ambiente que recebemos a cada domingo. Levar realmente essa vibração que nós colhemos aqui para o nosso dia a dia. E nós podemos fazer isso como? Ativando naquele momento mais difícil a lembrança dos momentos acolhedores, fraternos que nós temos aqui, pensando e idealizando aquela pessoa difícil do nosso dia, envolvida por esse clima, como se ela estivesse aqui, recebendo todas essas vibrações, esses fluidos amorosos que nós já estamos recebendo hoje, desde a hora que entramos aqui. E imaginar que essa pessoa é um irmão nosso, que precisa do nosso carinho, do nosso amor. Pensar que aquela boa vontade que nós nos esforçamos em demonstrar aqui, nós também podemos demonstrar lá fora. E é de acreditar, de pensar assim, que nós vamos ajudar nessa grande transformação do mundo. Muitos estão achando que o mundo vai acabar, que vai passar por uma série de cataclismas. Nós já estamos passando por tudo isso. Há muitos anos já. Já estamos vivendo o apocalipse há muito tempo. Pode vir momentos mais dolorosos, vai depender do quê? Do maior número ou não de adesão de pessoas ao bem ou ao mal. Mas ainda nada está determinado de maiores sofrimentos para a humanidade. O que está determinado para nós é o bem, é o amor, é a fraternidade. Esse é o determinismo divino. E é nisso que nós temos que todos os dias pensar. Como contribuir para isso? Como agir para isso? E aí vamos pedir a Jesus que nos ajude, que nos inspire, que nos dê um bom ano e que tenhamos todos essa coragem de sermos felizes, porque nós podemos. Temos a coragem de fazer o melhor em nossas vidas, porque força para isso nós vamos encontrar se nós buscarmos. Então que Jesus nos ilumine a todos, nos abençoe e que tenhamos todos um excelente ano com Jesus. Muito obrigado.